Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, pela Rede USP de Rádio, vocês passam a ouvir Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, com gravações autênticas e originais das décadas de 20, 30, 40, 50 e 60. Mas, nesta manhã, neste domingo, vamos nós com música! Cartinha que vem da Supercap, assinada pelo nosso gentil ouvinte, o senhor Milton de Oliveira Novaes. Ele reside no bairro Casa Verde, lá em São Paulo, e é ouvinte da nossa poderosa USP, da Pauliceia Desvairada. Ele gostaria de reativar a sua memória ouvindo estas gravações. Banda da Polícia Militar garbosamente executa, do médico e saudoso compositor Gilberto de Carvalho, a composição Tá Aí, Sertanejos e Casaca, com Rubem Pires fazendo arranjo. Sertanejos e Casaca executam do Lalá Lamartine Babo e do musicólogo Ari Barroso, Rancho Fundo. Tudo isto para ele que reside em São Paulo, Sr. Milton de Oliveira Novaes. Ainda a banda RGE também, desfilando garbosamente em nossa passarela imaginária, para executar do saudoso musicista garoto São Paulo 4 Centão. Thank you. Se alguém, a voz de alguém por me chamar, não voltou. Diga que quem saiu recado não pediu e nem deixou, mas ela está em nossa sintonia, ouvindo e curtindo as músicas da era de ouro do rádio. Mas vamos nós com música nesta manhã de domingo, neste cartaz que está no ar, em sua 13ª edição. Nós vamos enfocar agora a cartinha que vem da cidade de Araraquara. Araraquara também amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade. É a nossa gentil ouvinte que recebe a Avenida 7 no bairro do Carmo, em Araraquara, Dona Emiliana Gentil, pela vez primeira conosco. E ela gostaria de ouvir com os saudosos Ivon Cury e Emilinha Borba, em arranjo do maestro Radamés, do pianista e musicista José Maria de Abreu, Noite de Luar. Para ela, araraquarense Dona Emiliana Gentil, conosco Enrico Simonetti, maestro que viveu aqui, mas morreu na Itália. Simonetti, que só usava meias vermelhas, conduzindo seus músicos nesta composição do bom baiano Dorival Caymmi, Saudade Bahia. Ai, eu sofri tanto tempo assim longe de ti. Ai, ai, meu bem, padeci, chorei tanto também. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Hoje juntinhos, que beijo nós vamos trocar. Não tem ninguém perto e a noite é de luar. Se acaso alguém nos visse, que farias tu, meu bem? Talvez eu te pedisse a teu pai no mês que vem. E se ele te dissesse, minha filha, não te dou? Então te carregava pro meu rancho todo em flor. Oh, vambora, moreno. Thank you.